A Sura dos Tiradores. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Pelos que tiram a alma com força. Pelos que a desprendem com suavidade. Pelos que correm livremente. E avançam rapidamente. E deliberam uma ordem. Um dia, quando o primeiro soar da trombeta fizer tudo estremecer, seguindo-o o segundo soar, nesse dia haverá corações turbulentos, suas vistas estarão humildemente baixas. Dizem, seremos levados à nossa vida primeira? Quando formos ossos ocos, ressuscitaremos? Dizem, nesse caso, essa será uma volta perdida. Então haverá apenas um único clangor. E ei-los na terra plana. Chegou-te o relato de Moisés? Quando seu senhor o chamou no vale sagrado de Tubuá, vai a Faraó, por certo, ele cometeu transgressão. Então, dize, queres dignificar-te e que eu te guie a teu senhor? Então, receá-lo-ás. E fê-lo ver o grande sinal. Então desmentiu-o e desobedeceu-o. Em seguida voltou às costas, correndo. E reuniu os homens e clamou. E disse, sou vosso Senhor, o Altíssimo. Então, Alá apanhou-o como castigo exemplar, pelo derradeiro dito e pelo primeiro. Por certo, há nisso lição para quem receia a Alá. Sois vós mais difíceis em criação ou o céu? Ele o edificou. Elevou o seu teto e formou-o. e fez escura sua noite, e fez sair plena luz de sua manhã. E a terra, após isso, estendeu-a. Dela fez sair sua água e seus pastos. E as montanhas assentou-as. Tudo para o gozo de vós e de vossos rebanhos. Então, quando chegar a grande catástrofe, um dia, quando o ser humano se lembrar daquilo em que se esforçou, e se fizer expor o inferno a quem puder ver, então, quanto a quem cometeu transgressão e deu preferência à vida terrena, por certo, o inferno lhe será morada. E quanto a quem temeu a preeminência de seu Senhor e coibiu a alma das paixões, por certo, o paraíso lhe será a morada. Perguntam-te pela hora. Quando será a sua ancoragem? Que sabes tu acerca de sua lembrança? A teu Senhor pertence seu término. Tu és apenas admoestador de quem a receia. Um dia, quando a virem, parecer-lhes-á como se não houvessem permanecido nos sepulcros, senão o tempo de um anoitecer ou de seu amanhecer.